peão boiadeiro, no sol e na chuva, o ano inteiro, fazendo rodeio no gado campeiro, ou fazendo macho pular no terreiro. Eu tenho prazer no serviço que eu faço, trabalho contente, não sinto cansaço, tocando a boiada, poder passo a passo, sustentando um touro na ponta do laço. Um dia no campo, um touro malai sangrou a viria do cavalo baio. Eu sartei da sela, foi como um raio. Que matei o touro que me deu trabalho. No dia de folga eu não quero prosa, aperto a seta na besta garbosa e vou pra cidade levando